fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer. Dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer. Domingão queimando gasolina. Foi mal por comer a sua prima. Mas a bunda dela me fascina. Mas a bunda dela me fascina. Uma máquina do tempo. Deixe ela de bordo. Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo. Vou pros anos 70 encontrar com o meu sogro. Pra fumar um baseado mais bolado que o outro. Dropando whisky na balada. 20 gramas de hash e ninguém entendia nada. Viajar no espaço-tempo, você tá ficando doido. Cê sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco. Essas ideias não vai curar com a bomba. Mano, é do tipo que explode, é do tipo que te lomba. Falei, cê tá bem gostosinha, então segura a sua onda. E hoje cê me imagina a cena quando ela me vê. Comprou um Rolex, fumando um Becks. Hoje eu trouxe de que cheio do topre. Tenho um Jack, rola uma track. Sempre existe mais dinheiro a fazer. Dinheiro a fazer. Sempre existe mais dinheiro a fazer. Dinheiro a fazer. Sempre existe mais dinheiro a fazer. Domingão queimando gasolina. Foi mal por comer a sua prima. Mas a bunda dela me fascina. Mas a bunda dela me faz. Eu vou fazer uma máquina do tempo. Eu vou fazer uma máquina do tempo. Eu não tô ligado, mas o amor dela queima forte, pão baseado. Ela vai desligar, mesmo se eu não me ligar. Ela mais em, eu queria um carro. Agora eu posso ter 10, tá faltando vaga. Tô bombando no top 10, dominando a rádio. Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar. Ah, mais em, tema aqui apertado. Se ela não quer me ligar, eu não tô ligado. Forte, pão baseado. Ela vai desligar, mesmo se eu não me ligar.